Bem, meus amigos, estamos de volta com mais um show musical, com mais um quadro musical. Vamos ver qual vai ser o artista homenageado. Vamos ver quem é que vai dar brinde, quem é que vai dar cartaz a esse quadro musical que você está acompanhando. Vejam só, mais um artista brilhando, mais um artista que vai dar cartaz que você vai gostar de acompanhar aqui nesse quadro musical. Vejam o próximo artista. continuaremos com o nosso quadro musical em outra oportunidade. Ficamos agradecidos com a sua participação, com a sua audiência aqui no nosso canal do YouTube. E voltaremos em uma próxima oportunidade com mais um quadro musical. Aguardem!